sobre, falar sobre. Thank you.

Sabe bem, ter-te por perto. Sabe bem, tudo tão certo. Sabe bem.

continuar a ser azul. E não se der o tal conflito norte-sul. Ainda vou a tempo de quando chegar, inverter as coordenadas e parar. Não vou ficar para assistir ao prémio Nobel. Vou de viagem no meu lunemóvel. E o sol negro ameaça, ameaça aparecer e engolir o diamante que há no espaço. 99.9 há de ser a hora certa, a fuga em frente, a porta aberta. No meu lunemóvel eu vou descolar. Vou entrar em órbita por cima do ar. A vida está aqui. No meu lunemóvel há lugar para ti. No meu lunemóvel eu vou te escolar. Vou entrar em órbita por cima do ar. Por cima do ar, a vida está aqui. No meu lunemóvel há lugar para ti. No meu lunemóvel há lugar para ti. Há lugar para ti. Vou entrar em órbita por cima do ar. Por cima do ar, a milhas daqui. No meu lunemóvel. No meu lunemóvel. No meu lunemóvel. No meu lunemóvel. No meu lunemóvel. No meu lunemóvel. No meu lunemóvel há lugar pra ti. No meu lunemóvel eu vou descolar. Vou entrar em órbita por cima do ar. Por cima do ar, a vida está aqui. Canal 2 da Antena Web. Solidão, saudade vai chegar.

Que a mulher